Ouça agora na Antena Web Ouro e Platina. A seguir, não perca mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de Ouro e Platina. Como quem chega nos braços da madrugada, trazias feno nos versos que me disseste calada, trazias lendas e luas, trazias sóis por nascer, uma folha de aloendro no teu corpo de mulher. Rio secreto e profundo, correndo dentro do espanto, trazias contigo o manto com que vestiste o meu mundo. Foste corpo imaculado nos quatro cantos do cio, fogueira acesa no frio do meu amor desamado. Amor, amor, chorar por ti será cantar. Amor, amor, corpo de trigo e de luar. Amor, morrer por ti será nascer. Amor, amor, corpo inventado de mulher. E foi tão bom possuir-te, deitada no pensamento, como se fosses incenso lançado ao sabor do vento. Oh, meu amor, nunca venhas tão minha sem avisar. Quero esperar-te num leito feito de linho e luar. Quero que sejas um nardo, boca fechada num grito que nos transporta amanhã nas léguas do infinito. Quero que sejas perfume,

Platina. Asking for station, standing me well. No thrill of my life. Which one do you think?